95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Sim, senhoras e senhores. Se vocês querem som, se vocês querem arte, vocês querem independência ou mais. Ah, não. Ao vivo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar. Salve, salve a todos. Estamos nos aglutinando aqui no estúdio em 4 pessoas. A quarta integrante ainda não manifestou sua voz e ele tem uma série de recados para vocês. Olá, Alisson, tio. Olá, olá, galera. Beleza? Beleza. Felipe Silva, tudo bem certo aí? Boa noite, tudo bom. Podia baixar um pouquinho o meu BG aqui, por favor? Valeu. Bom, Independência Mate, programa aqui realizado na Rádio Fiscar, mas na verdade um projeto multimídia que engloba várias coisas, muitas focado coisas na música independente, né, na cultura musical independente. E o que mais, que além de programa de rádio, o que ele é, Felipe Silva? Bom, ele é um blogspot ali, né, com relatos de viagens, andanças, missões por todo este Brasil musical independente aí. É lá que a gente relata nossas coberturas presenciais dos festivais e também resume toda semana aí o programa radiofônico para vocês, né, com a tracklist, links, muito hipertexto que a galera coloca. Uhum. E você fala das andanças, daí nas andanças tem vários trabalhos, um deles é a discotecagem radiofônica, né, que o projeto realiza também. Além disso, tem uma série de vídeos, recentemente se tornou um ponto de cultura, então tem trampo de formação também e tal. Então, se você quiser saber mais, como o Felipe disse, independenciomate.blogspot.com. Tem o nosso e-mail também, independenciomate@gmail.com. E @endormais, você encontra várias coisas por aí também, né? É isso aí. E o BGzinho, apresenta pra nós aí. BG de hoje é o novo disco do Zeca Fofinho e Suas Correntes, lá de Pernambuco, Recife. É, Dança da Noite, né? A gente já rolou aqui no ano passado, segundo disco do grupo aí, bem doido, marcado aí por uma rabeca inventiva, o timbre de voz do Zeca Fofinho aí e tal, e várias participações legais. A faixa título é em parceria com o Arnaldo Antunes, por exemplo, que a gente rolou aqui antigamente. Muito bom. Gostoso, né? Gostoso. Bom, hoje temos muitas atrações no programa, além desse incrível BG que a gente está escutando. A gente vai fazer a cobertura aí do Grito Rock Patos de Minas, que a gente teve presente no último final de semana. E na verdade, a primeira parte do programa vai ser bem voltada ao Grito Rock, contando experiência, já que estamos às vésperas também da realização do Grito Rock São Carlos, né? É isso aí. Para quem quiser dar uma passada lá no gritorock.com.br, é bem legal porque já dá para encontrar tanto a divulgação, né, das próximas cidades que vão realizar os seus gritos, como a galera também já está começando ali as primeiras atualizações, né, com os gritos que já aconteceram. Já rolaram bastante, né? São 85 aí esse ano, a maioria deles vai começar a acontecer essa semana mesmo, simultaneamente dentro do carnaval, mas já tem bastante coisa rolando, então vale a pena procurar por lá. E aí é legal, né, que como o Grito Rock acontece ao mesmo tempo, as bandas têm essa experiência de viajar bastante para tocar. Então várias bandas que a gente vai conferir versões ao vivo hoje já aí, né, que você trouxe lá de Patos de Minas, vão tocar aqui em São Carlos também. Já dá pra galera ir sacando o som. A gente vai contando aos poucos aí sobre essas brisas aí também. O Alisson tá na correria lá do Grito Rock Franca também, né? Vou contar um pouquinho. Agora mesmo falando um pouco sobre o Grito Rock de Franca e tal. Da hora, da hora. Vamos começar a falar então sobre Patos de Minas, essa cidade que a gente falou no último programa, né? Já que o Felipe tinha ido lá na coluna Fora do Eixo Minas. Mas agora rolou uma outra imersão, agora eu, jovem, fui lá. Foi muito legal, foi muito importante, assim, ficar um tempo mesmo com o coletivo ali, de sacar várias coisas, aquela velha história de trocar tecnologias, né? Daí, sei lá, banho de estímulo para todos os lados. E no sábado rolou o festival mesmo, foi sensacional, na minha opinião, muito bem organizado lá na Praça do Fórum. Rolou uma galera, clima gostoso, várias bandas interessantes e tal, rolando transmissão também, foi bem evento de primeira aí, a primeira realização do Grito Rock em Patos de Minas, né? E foi legal, tá, a cena tá se movimentando, as bandas estão nativas também, tá? Assim, voltei bem contente, assim, com tudo que aconteceu lá, cara. Legal, né? Não, você falou, a gente passou por lá, ficou muito bem recebido pelo coletivo Peleja e eles em toda a cobertura que tá saindo do Grito de lá, falando da conexão mesmo entre esses dois momentos, né? A passagem que a gente teve por lá já há 15 dias e agora voltando. Acho que você comentou de formação ali, acho que é legal de falar dessa... da imersão mesmo, da missão que você faz lá com a galera, de trazer a tecnologia da transmissão ao vivo em software livre, que aí é isso que já gera esses sons aí que a gente vai escutar. É, o lance é que a galera tava interessada já no trabalho em rádio, mas começando a dominar e tal, e daí foi legal isso mesmo, assim, que é uma coisa, mostrar como é uma coisa bem acessível, na real, né, só se focar em trampar com a parada que é fácil, na verdade, né, e principalmente as tecnologias livres estão interessantíssimas pro som, né, e daí eu tive um apresentação disso com a galera, e entre outras coisas, né, outros processos coletivos, foi bem interessante. E mais um de som aqui no bloco, né, pra já começar a introduzir as bandas, e as primeiras, na verdade, tem até uma ligação com essa cena, né, com o coletivo e tal, que são as bandas lá de Patos, né. Uhum. Então a gente vai começar conferindo um som do Vandaluz, como sempre ali, na oportunidade com as gravações ao vivo que a gente faz deles, com momentos de poema, ó o poema. E o som na sequência, dando abertura, Vandaluz que recebeu a galera lá e toca aqui em São Carlos na terça-feira, dia 16. Legal, é, o Vani, que é o principal, não principal, né, ele e o Cassim são, tem o mesmo peso assim, mas o Vani é emblemático na banda, né. Folclórico. Folclórico, né? Não só na banda, mas na cidade, né, cara, todo mundo em Patos lembra do cara, cita o cara o tempo todo e tal, e ele tava com dengue. Como é o segundo ano que ele tava com dengue, ele tá com dengue hemorrágica, suspeito de dengue hemorrágica. E pô, todo mundo, caralho, o Vani, não sei o que. Daí ele apareceu lá no meio da tarde, meio mauzão, todo mundo falou, pô, será que cara. Ele falou, a galera anunciou antes, não, ele não vai fazer o show hoje e tal, não tem como. Mas disseram que o cara não se segurou. Falou, não, deixa eu botar a cadeirinha aqui só do lado. Aí foi chegando de mansinha, assim, no palco, recitou um poema, quando viu, tava no show cantando, pulando de pé, tá ligado? Então a gente vai ouvir um pouco desse contexto aí. Grande Vani Pimentel. Pô, depois a gente vai escutar o Viagem a Falo, que é outra banda envolvida aí. Viagem com... aonde? É, né? Cruel o nome, né? Viagem a Falo, que é a banda que é interligada também ao coletivo Peleja lá, o Lucão, que tá na mão na massa total, e interessante. Música chamada Clara Amarga aí, que eles se dedicam a vários colegas deles sugestivamente aí. Depois a gente escutou Hammer Thrash, que é uma banda de metal mais pesado mesmo, mas a galera segura a bronca ali na proposta da camisa preta, cabeludo, bate-cabeça, o show inteiro, rolou. É rock. Depois a gente escuta a única banda que não é de Patos nesse começo, é Um Navio, que é uma banda de Uberlândia, que colou lá, mais melódico, meio HC, assim. Mas pra fechar esse bloquinho que rolou assim. Bootlegs clássicos, Independência ou Marte. Patos de Minas, Grito Rock. Escute diferente. O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou. Conheci os jardins da febre e vomitou. Eu escrevi minhas coisas para as gavetas incertas, e aquelas baratas idiotas ainda são analfabetas. As baratas, depois de comer a poesia, quase engoliram a minha mão. As ingratas de barriga cheia de minha alegria também morreram de solidão, de solidão, de solidão. O Vani tá aqui com a gente hoje, até não ia poder vir aqui, mas ele acabou fugindo do hospital. Então tá sendo bacana, a gente vai ficar desfalcado agora nunca mais. A dengue me pegou pela segunda vez. Dengue hemorrágica, rapaz, o cara é Highlander, né? É isso aí, galera, esse aqui é o primeiro de muitos que estão por vir aí, né? A gente espera, depende só de todo mundo aí. Acho que se fosse um evento sertanejo, tinha umas 10 mil pessoas aqui. A galera tem que prestigiar um pouco aqui, né, pô? 10% do povo brasileiro, entendeu? É que come feijão, não é dentre 10 brasileiros todos comem feijão, não. A sua novela é uma porcaria, eu gosto de você, mas isso aqui é a vergonha nacional. É a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural, filosófico da nação, sobretudo na televisão. Há uma grande chantagem também dentro das universidades. We'll be right back. Valeu! Valeu, galera! Obrigado a todos vocês aí que aguentou até agora para ver a gente. Muito obrigado a todo mundo. Beijão para todo mundo aí. Desculpe a dengue aí, mas... Aproveitando esse clima de grito rock América Latina, o coletivo Peleja quer fazer um grito verde junto com o programa socioambiental Arbon Livre. Na verdade, o grito não é tão verde, porque essa questão socioambiental é bastante colorida, é muito multidisciplinar, interdisciplinar. Então, junto nesse grito, gostaria de agradecer à Associação Patos Bio de tentar trazer um pouco de alimento sem agrotóxicos aqui para Patos de Minas. Muito obrigada. Vou dar mais outra, né? Assim, se chama Eternal Torment. Thank you. Valeu, Grito Rock! Valeu! É isso aí, tá muito lindo, viu, galera? Próxima música eu vou oferecer pra muitas pessoas. Várias pessoas. Essa música chama Clara Amarga. Ô Clésio, aumenta aqui meu microfone pra aí. Pode aumentar aí pra nós. Valeu. Muito obrigado. Sensacional. Os caras são engraçados demais, velho. Os caras são engraçados demais. Fica tentando dar um grito de confusão. Você tá todo, cara. todos, caralho, velho! Chamo vazio. Vamos com a mãozinha um pouquinho agora. Acabamos de ir com um pouco do Grito Rock Pato de Minas, né? Sim, acertou. Isso mesmo. Escutamos algumas bandas aí, três bandas da casa, né? Três bandas lá da cidade de Patos de Minas, mais um navio, seu último de Uberlândia. Diversidade nas ondas do seu rádio. Diversidade do rock, né? Foi interessante, vários grupos diferentes, né? Tem uns mais de rock mais clássico, vocês ouviram uma coisa mais emo core, não sei, né? É difícil classificar assim, mas o Hammer Thrash bem pesadão aí e tal, mostrando. O festival contemplou vários gostos diferentes, né? E tinha bastante gente curtindo o tempo inteiro, isso era importante dizer assim, né? É legal, acho que o festival lá foi realizado numa praça, né? Aberta ao público. evento gratuito. Acho que vários dos Grito Rocks tentam, né, realizar o evento dessa forma. É, aqui em São Carlos, por exemplo, vai ser lá na Estação Cultura, né, a partir das 4 horas da tarde, então também de graça, aberto. Não é a céu aberto que nem foi em praça e tal, mas até melhor, né? Esse temporal aqui em Sampa, né? Vai que dá pra curtir os shows com o vizinho. Prevenção, né? Não, lógico, acho que a escolha da Estação Cultura foi muito por causa deste clima tropical aí que se instaurou sobre a região sudeste. Pós-tropical. Mas são 16 bandas de todo o Brasil. E aí. Abre aqui pra mim, ó, a programação completa já. Tem várias bandas desse bloco que vão tocar aqui, né, Lito? Que vem na sequência. É, uma das bandas que toca aqui em São Carlos, por exemplo, é o Johnny Hooker, que tocou lá também em Patos de Minas, né? Que a gente vai rolar na sequência. Banda que tá fazendo um giro aí pelo Sudeste. Eles que são lá de Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife ali. Banda bem polêmica, de certa forma. Acho interessante e legal, assim, esse clima glam que eles criam. Sei lá, né? Muito oitentista, setentista, de certa forma, assim, mas até hoje tem umas cidades, tipo, como Patos. A primeiro impacto, a galera ficou. O que tá acontecendo, né? Tá uma ligado? Banda polêmica. Uma banda polêmica, mas daí, aqui em São Carlos. Mas daí depois eles conquistaram todo mundo. No final do show tinha uma molecada grande na frente do palco. Sabe? Além de agitar, querendo, tipo, saudando, assim, vira ícone, né? Porque o Johnny Hooker era tudo performance, pizza, sapato alto, tudo. Eu lembro de uma cobertura que a gente fez do Abril Pro Rock, que a gente tocou uma versão ao vivo deles lá também. E eles levavam no palco, eles naquela vez eles chamaram, né, uma garota para exibir seu corpo ali junto com a banda. Fizeram, né, assim, se manifestaram a favor de outras formas de expandir a consciência, e o público veio junto. Na gravação tem a massa de Recife vindo junto com a banda. Acho que prometem um grande show aqui em São Carlos. Inclusive a música que a gente vai rolar aqui, pelo que eu entendi, né? Porque eles ainda têm poucas músicas na internet, mas pelo que eu entendi, o nome da música é Eu Sou Junkie. Então acho que diz um pouco aí também sobre pelo menos os personagens que eles adotam ali, né? Esse, na verdade, é o segundo som que vai rolar, né? O Johnny Hooker e o Candace Rock City. A gente começa com o DCV, que é uma banda de Uberaba lá, punk rock escrachado, rock velho, segundo eles ali. Uhum. Bem. 77. É, aquela coisa bem chutadona, assim, de propósito mesmo, mas os caras estão rodando, fazendo umas coisas interessantes aí. Eles cobriram, na verdade, uma outra banda que ia rolar, que era de reggae, na verdade, os Pato. Só que daí eles não puderam ir e o DCV cobriu. Depois a gente vai escutar, esse bloco é só de bandas de fora, né, da cidade de Patos. A gente vai escutar o Veniversan, o Veniverso, né, que cada um fala de um jeito. Até os integrantes da banda eu vi eles falando de maneiras diferentes. E a banda de Cuiabá, que tá dando um giro aqui também principalmente por Minas. Daí eles entram falando, explicando um pouquinho desse rolê que eles estão dando. E finaliza com a banda local aqui. Quer falar alguma coisa? Eu queria anunciar, eu queria falar essa frase aí que você falou agora. E a gente finaliza aqui com a banda Malditas Ovelhas, banda aqui de São Carlos, que esteve no Grito Rock Patos de Minas. E é isso, anuncia aí agora. Fiquei tímido agora aqui. Vamos de som então. Grito Rock Patos de Minas aí, contextualizando mais um bloquinho. Daqui a pouco a gente volta com o Grito Rock São Carlos, né? Exatamente, escute diferente. Me dito assim. O dia seria tão lindo, os jardins teriam flor. Uma super noite estava vindo. Depois transformou tudo aquilo como um café, um adoçante. E depois um doce gosto deixa o irrestante. Venho andado por aí, tentando encontrar alguém legal. Uma pessoa normal que me faça feliz. Eu não sabendo o que queria, eu deixei me irritar. Sem eu ver tudo aquilo, mudou de novo pra outro lugar. Outro dia como que por mágica, o que nada aconteceu. Sei que o dia estava lindo e que o estranho ali era. Venho andado por aí, tentando encontrar alguém legal. Não me faça mal, uma pessoa normal. Não importa quantas vezes o meu coração for destruído. Cocaína, anfetamina ou tranquilizante para elefante. Você me conhece, baby. Eu sou junkie. Quatro no estúdio, aprendendo o risco e flui, velho. O que a gente toca é sentimento de cotidiano, de conversa que a gente tem entre a gente, de coisas que a gente vê e flui, velho. É como se a gente transportasse com a gente o instrumento e vai embora. É mais ou menos por aí. A banda tem menos de um ano de estrada, digamos assim, Ainda sai um tempo a mais, mas tocando mesmo também de um ano. A gente fez o primeiro show no Prêmio Real Studio ano passado em Cuiabá, nessa terra. E de lá pra cá a gente já fez, acho que cerca de uns 3, 14 shows. Aí, com essa proposta que tem, tá rolando na cena, que é o circuito fora do eixo, a prosa dos coletivos, a interação, de um tá cedendo espaço pro outro, trampar e tal. A gente pensou de colar essa tour aqui em Minas, que vai, passou por Uberlândia, Montes Claros, aqui em Patos de Minas hoje, e termina amanhã em Uberaba, e ainda pelo Grito a gente vai tocar em Goiânia dia 13 e dia 15 em Cuiabá. Então eu acho que é muito importante pra gente, não somente como banda, mas como coletivo, que a gente tem que ter esse coletivo volume, mas porra, pra todo o circuito, pra todos os coletivos do Brasil, então acho que não tem como tá melhor, velho. Essa última música mesmo, vamos pegar o puteiro. Chamo Caminho da Servidão. Caminho da Servidão. Obrigado ao coletivo, beleza? Beleza. Por trazer a gente. Gente. CD, 5 mango, preço pra bolso pequeno. Se alguém quiser, é só chegar na gente depois. É o myspace.com/malditasovelhas. myspace.com/malditasovelhas. Datas, músicas, fotos e afins. Thank you. Independência ou Marte, isso aí, de volta aqui, estúdios da Rádio Fiscar, sala cheia, formação com quatro, jogando no ataque, cobertura aí do Grito Rock Patos de Minas. Aproveitando pra mandar um salve pra galera lá de Patos que tá escutando ali. Não só de Patos. Não só de Patos, mas a galera de Patos tava escutando, o Ciro, Alan, Lucão e Maíra lá. Grande salvação, grande abraço, conexão fortíssima estabelecida. Muito bom. Você falou Alan, achei que fosse o Alan de Montes Claros, né? Também mineiro aí. Não, Alan, baixista do Banda Luz. Ok? Ok, ok. Sacou? Saquei. Bom, vamos dar sequência então aqui a nossa contextualização do Grito Rock, né? Agora chegando de verdade ao nosso grito, né? O Grito Rock São Carlos, que falta, que tá exatamente há uma semana de começar a acontecer, né? É isso? Exatamente, né? Acho que aproveitar aqui pra contar um pouco da história do Grito Rock São Carlos, festival que está no seu terceiro ano aí sendo realizado aqui em São Cavais. A gente começou com ele, né, dentro do nosso parceiro Armazém Bar, onde foram realizadas as duas primeiras edições. No ano passado já rolou uma feira ali de cultura e economia solidária na Praça Coronel Salles, o evento começando também na parte da tarde. Foram 15 bandas já no ano passado e, na verdade, a chuva acabou atrapalhando um pouco os nossos planos. E aí a gente trabalhou para esse ano, a gente, né, nós do Massa Coletiva, que realizamos um evento, trabalhando para levar ele para a Estação Cultura, como a gente já cansou de falar inúmeras vezes aqui no programa, um dos melhores lugares do mundo para se fazer shows de rock. E vai ser muito legal, dias 15 e 16. Por que é melhor? Quem, por exemplo, pessoal, não tem gente que não sabe por que é. Velho, porque tá rolando assim, são 7 bandas por dia. Umas 3, 4 delas vão ter a sorte de tocar junto com o trem. Com o trem? Tipo, tá rolando um show de rock assim, aí vem. Pá, pá. E agora tá falando de. É, isso aconteceu com muito gente, já legal, né? É muito bom, é sempre um momento de muita catarse roqueira, musical, coletiva. E fica essa expectativa. É, e sempre o piloto ali, o motorista, dá aquela buzinadinha. A galera, né, pede, né? Tradicional. Vamos ver se essas bandas que colam pra cá não rola essa mixagem animal que rola. E tá todo mundo convidado, não só na estação, nos dois dias à noite aí também. A partir das 10 horas a gente cai todo mundo lá pro Armazém Bar e a coisa continua. com duas bandas por noite, discotecagem na terça-feira, discotecagem radiofônica Independência ou Marte. Que legal, hein? Bom, vamos rolar mais algumas bandas aqui do Grito Rock São Carlos que vão... bandas que vão vir pra cá, né? Ou que já são daqui. Mas a gente, há duas semanas atrás, se não me engano, a gente rolou já algumas. Você não tava aqui, não adianta fazer mas essa eu cara. Eu lembro, aqui. Velho, eu ouvi o programa. E daí, agora a gente vai rolar algumas. Na segunda-feira que vem que o programa vai ser gravado, a gente rola outras também, mas pra instigar a galera a conhecer, a ir pra balada principalmente. Mas hoje a gente vai rolar algumas bandas que vão se apresentar lá na Estação Cultura. Não é não? É isso aí, a gente tem, além das músicas sendo veiculadas aqui na rádio, umas vinhetinhas muito simpáticas de vídeo aí na internet, divulgando o Grito Rock São Carlos. Quem quiser que a festa seja mais legal e que tenha mais gente com a gente, vem com nós. Espalhe essa mensagem digital aí, fortalecendo a divulgação com a gente. Então, mais uma vez, a gente vai rolar aqui no programa para começar esse bloco aí, instigar a rapaziada a vir para São Carlos, a fantástica banda Nota Promissória. Eu até, inclusive, falei com o Círio e com o Alan, contei um pouco sobre a banda ontem, né? Para quem tá ouvindo o programa ao vivo, né? Ontem, domingo. Daí, eles tomara que vocês saquem aí, escutem um pouquinho do pop rock das meninas aqui. Mais velha tem 15, é isso? Mais nova tem 8, 9, 7? Isso era no passado, eu acho que agora tem 14 e 9. É, uma diminuiu de idade. Não, Nota Promissora, tô ligada. Aí, música que já foi clássica aqui na Rádio Piscar também. Na sequência tem o N, lá de Belo Horizonte. Manda ligada ao coletivo Pegada. Com a música Lugar Comum, que também deve empolgar aí a galera que chegar pra curtir o show do Nota Promissória. É, que o N vai rolar logo na sequência do Nota Promissória. Exatamente. Na tarde de terça. Isso. Ó. Dom Capaz, que horas toca o Dom Capaz? Dom Capaz é a segunda banda da terça-feira. O Nota Promissória e o N são na segunda-feira, abrindo o Grito Rock São Carlos. Dom Capaz, banda de Uberlândia, que a gente já rolou algumas vezes aqui e tal. Isso. Vem com tudo aí também pra rolar. A gente vai rolar a música Tanta Coisa. Aqui é a terceira música do bloco. E a gente fecha com a maior banda de futebol rock do mundo, Ibis, diretamente de Peleja, é Pelada, futebol pelada e rock and roll. A música Coração Vira Casaca, o Ibis que já tocou aqui em São Carlos, lá na estação, e volta aí pra fazer um show. Já sempre mandando um salve pro Ricardo Brasileiro, que vai receber a gente também no dia 21 no Grito Rock lá em Serrana, no fantástico Parquim. Lá no SECAC, quem conhece sabe a doideira que é, e acho que a gente vai tentar levar bastante gente de São Carlos pra lá também dessa vez. Vestido de camisa de futebol e tal. É, pra engrossar o time, que da outra vez que a gente foi lá, a gente perdeu pro time do Ibis. Dessa vez a gente tem que jogar pra ganhar. Porque a banda que vai pra Serrana pode ser que ela nem toque, mas jogar bola, com certeza ela vai. Vamos de som então aqui, Grito Rock São Carlos, reaquecendo, superaquecendo aí. Semana que vem, pra quem tá ouvindo ao vivo, segunda-feira, quem não tá ligado, 15 e 16, segunda e terça de carnaval, a partir das 4 horas da tarde na Estação Cultura. Vamos que vamos de som. Vamos aqui de volta ao vivo. Ao vivo é assim, né, gente? Acontecem os imprevistos, as pessoas se ajudam, começam a falar enquanto a gente decide o que faz. Um olha pra cara do outro, toca a música do CD. Vamos rolar uma musiquinha do CD então, enquanto a gente recupera as músicas do Grito Rock, pra gente não perder o pique aqui. Ouvindo o BG, que a gente tá escutando a Dança da Noite do Zeca Fofinho e Suas Correntes. Daqui a pouco a gente rola as músicas do Grito Rock, ok? Ok. Esse antelão ali ainda era, e pássaros têm gritos nervosos, desprotegidos, procuram as árvores para se abrigar. Alguns sentimentos desprotegidos vivem em meu peito, me levam a pensar e fazem chorar. Damn. cinza que vem da praia, vela o fim do dia no consolar. As árvores serenas e fortes continuam ali a imperar. E pássaros que em gritos nervosos, desprotegidos, procuram as árvores para se abrigar. E hoje na noite que chora, vem sem demora com a tarde a acabar. Aguça quem consola, faz-se triste, foi-se embora. Quando o tempo não concorda, como o vento vendo a aurora, caso tente, tem agora. Cana dura, bebe e chora, cana dura, bebe e chora, cana dura, bebe e chora. Em estado de torpor, estado do temor, em estado de torpor, estado do temor. Aguça quem consola, faz-se triste, foi-se tora. Quando o tempo não concorda, como o vento vendo a aurora, caso tente, tem agora. Cana dura, bebe e chora, cana dura, bebe e chora, cana dura, bebe e chora. Estágio de tornou, estágio do demônio, estágio de tornou, estágio do demônio. Coisas que acontecem todo dia lhe privam de alguma situação. Boa comida estragada no saco, garfo, faca e colher são sempre suas mãos. Liberdade e um pouco de dignidade, porque roubou um pão. É isso aí, Independência ou Marte, superando problemas técnicos ao vivo. Né? Estamos com as músicas no gatilho aqui, esquentando a divulgação da edição São Carlense do Grito Rock. Mais informações, a grade de programação completa do evento você encontra em massacoletiva.blogspot.com. E a gente já está pronto então para soltar aquele bloco que a gente tinha anunciado com N de Belo Horizonte, Nota Promissória. Banda São Carlense, que é a futura maior banda de São Carlos. As meninas se preparando para alçar voos cada vez maiores. Você já viu o show do Nota Promissória, tio? Eu já vi, já, cara. Nossa. Bom, aproveitando agora a sua... Conta pra gente... Oh, abaixa o BG aqui um pouco pra gente conversar enquanto vocês... Obrigado. É, o Grito Rock Franca, tio. Conta pra gente do formato do evento. A gente fala um pouco das bandas que vão passar por lá. Então, Grito Rock vai ter três bandas, né? Vai ser no Pico lá, o Mestiço Bar lá. A galera de lá já sabe onde é o local e tal. Uhum. É, fora isso, né? Fora as bandas, a gente vai ter a discotecagem, vai ter a transmissão via web também. Sim. E também vai ter uma exposição lá de videoarte e tal, umas projeções bacanas lá. E estamos vendo uns negócios de grafite também, um carinha lá fazendo grafite bem massa. Legal, né? Interessante. Grito Rock Franca, que é uma realização do coletivo Guerrilha Gig. Isso mesmo. Estamos prontos então, né? Pra edição, recapitula o bloco aí pro pessoal, jovem. A gente começa com Nota Promissória, né? Depois Dom Capaz, N, e finaliza com... E finaliza com quem? O N antes do Dom Capaz. A gente tinha anunciado o N em segundo, por causa que é a ordem do Grito Rock São Carlos. Ah, verdade. Qual que é a música do N? Lugar Comum. Lugar Comum. Então vamos de som, Independência ou Marta aí. Escute diferente, Grito Rock São Carlos, vem aí. Thank you. Independência! independência, ou morte. Programa Independência, o Marte de volta. De volta, acabamos de rolar um bloco sobre o grito Rock São Carlos, né? Relembrando mais uma vez, 15 e 16, agora, segundo texto de carnaval, na Estação Cultura, aqui em São Carlos, a partir das 4 da tarde, gratuito. Evento histórico se aproximando aqui do Carnaval São Carlense. Esperamos todos por lá na Estação Cultura a partir das 4 horas da tarde, segunda e terça-feira bravas de carnaval. E agora? E agora? Momento histórico se aproximando aqui do rádio brasileiro. De muita descontração, sampleamento de conteúdos midiáticos produzidos por outros seres. Diretamente da terra do copyleft total, um bloco especial aí de Hermes e Renato. Como assim? Conta um pouco mais dessa história aí. Bom, pra quem acompanha aí na TV ou na internet, o incrível grupo de humor televisivo Hermes e Renato, sabe que, né, uma das grandes qualidades artísticas, né, desses gênios enfim, montar bandas e gravar clipes. E além desses vídeos, clipes serem muito bons, as músicas são sempre muito boas também, nesse sentido aí de fazer a gente dar risada, escancarando o estereótipo, né, seja qual for o estilo. Então a gente tem aí a diversidade viva da música brasileira nesse bloco. Samba, rap, rock, ele é eletro pra frentex. E diversos artistas aí que os caras encarnam. Um cadinho de carimbó, né? Um cadinho de carimbó. E diversos artistas que os caras encarnam aí vestidos de mulher, múmia, metaleiro, regueiro, rapper, satã e tudo mais. É. A gente, acho que dá pra fazer até outros blocos, outros dias. A gente fez hoje um pequeno apanhadinho aqui pra galera, começando já no clima de carnaval, com Unidos do Caralho A4, quem não conhece o Melo do Caralho, né, muito bom, aí, genial, a sacada da galera aí, clima, climão, né, cara, acho que pra começar clima a esquentar. De carnaval, pra esquentar o tamborim. Na sequência, aquele diálogo do samba com o rap, e a gente curte MC Demoloc aí, com a música... Eu não sei o nome da música também. Eu acho que chama Demo Demorou. Demorou, mas abalou, né? E na sequência o grande Diogo Leblon. Esse é acho que da última temporada. Aí, surfista, nato aí. Chega com seu violão na praia. Olho verde. Todas as gatinhas. Olho verde, todas as gostosas estão com ele. E pra fechar. Pra fechar, pré-anunciando o bloco final do programa de hoje. O Electro Rock aí do Também Sou Hype. Aí a gente vai fazer um combo aí, uma entrevistinha. E a incrível música Bichinho de Matar com Pedra. Que aí tem gente que acha que é. Tem aí sua metáfora, né, da relação deles com a emissora que eles faziam parte até então, porque eles mudaram de emissora. Então, Bichinho de Matar com Pedra. Aproveitando, mandar um salve pro senhor Carlos Magalhães, um grande entusiasta aí desse Juliano Parreiro. E um salve pro Rods Dirt Samples, que tá na escuta também. Mandou salve, pediu salve no outro bloco, agora com um pouquinho de atraso, mas é nóis. Vamos que vamos. Hermes e Renato no Independência ou Marte. Escute. Diferente. sino, tá na volta MTV, maravilha! Independência, combate! Este é mais um Clipes Premiados, apresentando para vocês os clipes mais premiados e transados do mundo. Na semana passada, tivemos a estreia de Julinho Porradão com o seu sucesso Formigueiro de Rua. E nessa semana, uma estreia fantástica. Um clipe de rap, cheio de efeitos especiais. Com vocês, Demolock MC. Solta lá! Maluqueiro sofredor, sou diabo do inferno. Uso capa e brinquedo, não uso ferro. Gosto muito de dinheiro, mas não aceito isso tudo. Tenho chifre na cabeça, mas não sou puro. Me sinto que tá de jeito, gosto como é. Me levo para o inferno para dar um rolê. Uma barriga de 3 metros, churrasquinho de gente. Não tem lugar para católico nem crente. Eu odeio a palma e levo a tua alma. Eu sou bebedinho, teu jogo é teu jeito. Não tenho capa de pé, eu vivo de hip-hop. O passarinho que faz você um mundo, eu sou um dedo de bom, de bom não vai acabar. Um dia de gente tocando que eu sou um dedo de bom, de bom não vai acabar. Sou de casa, passando de bom de inferno. Tudo que dá merda é coisa do capeta. E se me erra, resolve a sua vida. Agora o meu nome virou um culto. Tenho até comunidade no Orkut. O pastor vive dizendo que o culpado é Satanás. Que eu tenho a ver com isso, eu não fiz nada demais. Mas desce isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Vou chamar um chegado que faz rap também. Ele é meu camarada, mas roubar que nem da telha. Apresento pra vocês o antigo da luz vermelha. Rosemary, tão dizendo que é teu. Que mulher interesseira, a vadia não te deu. O teu nome tá pichado por toda a quebrada. Esse é um velho golpe da barriga inchada, hein? Não deixa barato, acaba logo com essa bosta. Enche essa piranha de facada nas costas. Facada na barriga, facada na costela. Esculacha essa vadia, mata ela, cara, mata ela, mata ela. Mata essa piranha, caralho, mata, mata, mata. Calma, cara, eu vou resolver essa parada. Eu vou ter a calma e levo a tua alma. Eu sou vermelho e o meu nome é Persepú. Eu tenho um pata de bode, comigo ninguém pode. O passarinho que eu mais gosto é o urubu. Eu sou o tempo demorou, que foram mais abalou. Humildemente tocando o terror. Eu sou o tempo demorou, que foram mais abalou. Sou vida louca, sangue bom do inferno. Eu sou o tempo demorou, que foram mais abalou. Humildemente tocando o terror. Eu sou o tempo demorou, que foram mais abalou. Sou vida louca, sangue bom do inferno. Eu sou o tempo demorou, que foram mais abalou. seu cachorro, sua voz, seu pai, sua. Você poderia ser modelo, porque você é linda. Você poderia ser apresentador de TV, porque você é linda. Você é mais linda que a minha prancha de surf para o finado. Você é linda. Depois da tempestade, vem a bonança. Está na hora do nosso fete d'hiver. É isso mesmo, o nosso momento descontraído do jornal. Dessa forma, preparamos uma série de reportagens onde mostramos os novos talentos da música brasileira. E essa semana nós batemos um papo com a banda Também Sou Hype, uma banda paulistana que faz uma mistura de indie rock com eletro e um tiquinho assim, desse tamanho assim de carimbó. Vamos dar uma olhada. Somos a banda Também Sou Hype! Big show. I'm so happy, I speak the cocaine. And of course, I like this. Mas eu nunca quero uma menina. Deixa eu explicar como é que a gente se conheceu, mas foi mais ou menos assim. A gente estudava moda na FAAP, tá? E formava nossas panelinhas. A Jéssica estudava comigo moda. E essa louca aqui, a Lu, eu conheci numa balada, muito louca, muito doida, fritando, você lembra? Eu lembro. Nossa, que loucura! Então, as nossas influências, meu, vão de expressionismo alemão, a Stanley Kubrick, passando um pouco por indie rock, meu, que dá assim, essa sensação super vanguardista no nosso som, sabe? Uma coisa de vanguarda, uma coisa super moderna. Então, meu, a gente tá pra fechar agora uma turnê na Europa, mês que vem, né, em vários países gélidos, inóspitos e distantes, esdrúxulos, como a Lapônia, a República Beca, a Papônia também, meu, Strumbenia, e vamos levar nosso som lá com muito orgulho, né, meu, pra esses países bem distantes, representando o Brasil, meu, inclusive... Esse aqui é o Sr. Raimundo, que faz parte da banda também, né, meu? Ele traz um pouco dessa brasilidade, né? A gente incorporou ele na banda pra ficar mais brasileiro no som, né? Os gringos adoram isso, né? Superinho lá fora, meu. Essa coisa do verde e amarelo, do biocombustível, né, meu? Acho que vai dar super certo. Bem legal. Mas vocês não cantam em inglês? Sim, né, meu? Ah, meu, é porque também nosso som é super internacional, né, meu? É super moderno, é hype, é um som de vanguarda, né, meu? O nome da banda mesmo é Também Sou Hype. Impressionante essa banda, né, Márcio? É muito boa mesmo, né? Super pra Frentex. É, show pra gringo, né? Bom, gente, chegamos a mais um final do Jornal. Jornal, jornal que é muito mais jornal que o jornal que você canta na banca de jornal. Eu sou um bichinho de brincar com o dedinho. Eu sou um menininho, menininho. Independência ou morte! Sabe, é muito bom, super. Sobre umas paródias, super bem contextualizadas. Não, a gente tava comentando aqui que o nível de ironia dos arranjos das músicas é emocionante mesmo. É, a estrutura melódica, tudo isso daí, os caras vão atrás. Quem não viu ainda, vai atrás dos clipes na internet, né? Todas essas músicas têm clipes que vão deixar elas duplamente engraçadas, né? É isso aí. É isso aí. Em uma oportunidade breve, quem sabe no próximo programa, a gente já não faz uma segunda parte aí de... em homenagem, porque é muito bom, né? Dá grandes clássicos, né? Não, com certeza tem vários projetos aí que ficaram de fora, vários hits. Quem não se lembra de Pira Pira Pirô, entre outros. Em homenagem ao Super Pra Frentex. A gente armou um bloco elétrico aqui, Super Pra Super Frentex. Quem que armou? Quem que armou esse bloco? Alguém que não é café com leite no programa. Bom, a gente vai falar um pouquinho então de um eletro rock brasileiro com três músicas que pra fechar o programa, então um pouquinho antes da nossa agenda final. A gente começa com a banda gaúcha Lab, né? Eles que têm pouquíssimo tempo de banda, são lá de Novo Hamburgo, interior do Rio Grande do Sul, e estão para lançar seu primeiro disco mesmo, assim, esse ano, pela Curve Music. Então eles hyparam mesmo no exterior, né? Gravadora gringa, vão tocar no South by Southwest, ou tocaram. E aí eles lançaram esse primeiro som, Histórias Repetidas, que é bem legal mesmo. A gente tá até trocou uma ideia com eles no Twitter aqui pela Rádio Fiscara, eles ficaram na vibe. E aí... Super antenado. E aí a gente vai tocar esse som que tá bem legal, bem eletro rock ali, com bastante sintetizador, mas cantado em português, distorção na voz, então bem legal. Histórias Repetidas. Em seguida, o Moxine, que é o projeto da Mônica Gena, ela que passou por um tempo do Nat Roots. Pra quem não lembra, ela era aquela mina que tocava guitarra ali com uns dreads, assim, depois que a outra lá saiu. Não, calma aí, a guitarra substituiu o guitarrista, que nem aqui. Ah, sim, não, mas aquela era a mina da banda depois que a Isabela saiu, né? Sim. E aí ela tá saindo com esse disco novo aí, que ela compõe, canta e toca guitarra no projeto. É também meio que esse lance eletro-rock, mas essa música que a gente vai tocar, ela é um pouquinho, tem uma pegadinha um pouco mais groove, assim, bem legal. Lançaram o EP Electric Kiss e vão lançar um LP mesmo esse ano, logo menos. E, pra finalizar, o segundo álbum do Jumbo Eletro, que se chama Terrorist, The Last Album, que eles lançaram ano passado, segundo eles é o último álbum. O primeiro era um Greatest Hits, né? E o segundo é o último álbum, mas eles vão voltar em algum momento, provavelmente. E eles, na verdade, esse disco tem muito som que eles tocavam há muito tempo, né? Assim, que eles tocavam em show, então tem pouco som que é realmente novo. Mas, são músicas bem legais que eles já estavam tocando em show, em versão de estúdio. Tem um pouquinho mais orgânico do que o primeiro disco, um pouquinho menos eletrônico. E a gente vai escutar a música El Zizi, que pra quem viu algum show, com certeza já ouviu essa música. Até lembrou. Bom, é isso muito aí, bom, então. Muito sol, na vibe do Twitter. Yeah, eletrônico. looking for another mate. I saw you walking last night. Tonight. programa Independência ou Marte de volta. Começando a finalizar aqui depois desse bloco de eletro super pra Frentex. Deixa eu ver o Jumbo Eletro com El Zizi, antes Moxine, I Wanna Talk About You. E abrindo o bloco Lab com Histórias Repetidas. O programa hoje que teve um bloco histórico aí com som de Hermes e com sons, né, de Hermes e Renato. E também deu bastante atenção, né? Como não poderia deixar de ser, ao festival Grito Rock. No caso aí, cobrindo a edição de Patos de Minas e divulgando a edição aqui de São Carlos. Bom, mas vamos aproveitar então esse bloco finalizando, despedindo e tal, para falar sobre as outras datas do Grito, principalmente o que a gente vai participar aí, que a gente acaba trazendo como experiência aí também para as próximas edições do programa, não é não? É isso aí, então seguindo o calendário do Grito Rock paulista, a discotecagem radiofônica passa amanhã por São Paulo, no Tapas Clube. Né, tendo a honra aí de dividir a noite com a banda Fóssil e com Edgar Escandurra em seu projeto solo Benzina. No dia 12 do 2, sexta-feira, estaremos no Estúdio SP com o Macaco Bong e Porcas Borboletas, né, na segunda noite do Grito Rock São Paulo. No dia 13, o Sound System se divide e faz a discotecagem no Grito Rock Bauru e também no Grito Rock Sorocaba. Dia 14, todo mundo se encontra para bagunçar junto em Araraquara, no Grito Rock Araraquara, no domingo. Passamos a segunda e terça-feira de carnaval aqui no Grito Rock São Carlos, fazendo a discotecagem radiofônica no Armazém Bar. E no dia 20 já estaremos em Franca e no dia 21 em Serrana. Yeah. Todas essas informações, agenda e outros fragmentos sonoros aí para degustação, myspace.com/indieormars. Tudo aí. Relembre também independenciaomarte.blogspot.com para ver o setlist desse programa, de outros programas, relato de vivências, etc e tal. Programação completa do Grito Rock São Carlos no massacoletiva.blogspot.com. Bom, agradecimentos a todo mundo que mandou um salve aí, se conectou de alguma forma no ao vivo, quem está escutando a reprise na IBTK, na Rock Alive, na rádio Software Livre, no foradoeixo.org.br. Tamo juntos, conectados. Semana que vem tem mais. Falou. É nóis. Tchau. Escutem diferente aí, galera. Quando penso.